como reis de luz, cada gesto reluz, revelando divindade que em nós ilumina a serenidade interior, como o rio a fluir. Na presença sagrada encontramos o porvir. Cada sorriso, cada palavra de amor é a voz do divino, é o céu a brilhar em cada olhar. Em cada sorriso sentimos a presença do sagrado ao nosso lado. Cada gesto generoso, expressão divina, nutrindo a paz interior. Espiritual em cada ato revelada, cada gesto, cada ação, uma prece a se elevar. Cada sorriso, cada palavra de amor é a voz do divino, é o céu a brilhar em cada olhar. Em cada sorriso sentimos a presença do sagrado ao nosso lado. Cada gesto generoso, expressão divina, nutrindo a paz interior. Espiritual em cada ato revelada, cada gesto, cada ação, uma prece a se elevar. Cada gesto, cada ação, uma prece a se levar.